O Ministério Público de Minas Gerais recomendou a duas empresas de transporte interestadual que atendem a comarca de Três Pontas, no sul de Minas, que reservem duas vagas gratuitas para idosos em cada ônibus. O objetivo é garantir aos passageiros do município e de Santana da Vargem o cumprimento do Estatuto do Idoso. Ao solicitar às empresas o bilhete de viagem do idoso, o passageiro deve apresentar documento pessoal para provar idade acima de 60 anos e renda mensal máxima de 2 salários mínimos, conforme previsto em decreto de 2006. Com base no mesmo decreto, a Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso recomendou ainda desconto mínimo de 50% do valor da passagem para os demais assentos do veículo ao idoso que também comprovar ter mais de 60 anos e renda máxima de 2 salários mínimos. O passageiro deverá solicitar um único bilhete de viagem do idoso nos pontos de venda das empresas, com antecedência de 3 horas do horário de partida e com a possibilidade de solicitar a emissão do bilhete de retorno. Para obter o desconto de 50%, o passageiro deverá comprar o bilhete com 6 horas de antecedência para viagens de até 500 quilômetros e com 12 horas de antecedência para viagens acima de 500 quilômetros de distância. As duas empresas têm prazo de 10 dias para acatar a recomendação. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.